Juliette, autorizado. Reautorizado para 1507-16, porta ingressando ao Interlagos. Sub-6720, chama agora Recife, 3325, alterna 125. 0 está autorizado, via Perwisk 58, decolada 10, curva esquerda, na subida Puca, transição Caju, aciona 51156, controle 120, decimal 8. Via Pesolo 1-0 até a posição Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, após Interceptor Pesolo 1-6 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Nicolau da 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5176, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, via 360, via Pesolo 1-0 até Bridge. Após o Pesolo 1-6 até Belo Horizonte, Bravo até Zulu, depois direto Trio, direto Posto, que segue para Guarulhos. Decolada 1-0 com primeira curva direita, saída da El, depois Rua Leda, depois Rua Brinde, transporte 5176, controle de saída 1-2-0-8, o Oxalé 6259, está no portão 9. 9, chame pronto, pushback, Oxalé 6259. Olá, obrigado. 3897, cópia. Escuta, Cristina. 3897 Guarulhos, nível 340 está autorizado, via Pesolo 1-0 até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, após prossegue na Pesolo 1-6 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive e após conforme rota do plano. Decolada 1-0 com curva à direita após a decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5406, controle 120, decimal 8. A rota Pesolo 1-0, Pesolo 10 até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, após prossegue na Pesolo 1-6 até Belo Horizonte, após direto Trive e após com o home rota. Correto, está 3897 no portão 05, chamei pronto, pushback. Solo com 567, boa noite, está com a novembro para a Copa de Autorização Brasília. Salvador, gol 601, autorização de tráfego para Galeão. 601, Galeão, aguarde cópia número 2, prepara a subida da El. Da El. O gol no 567, Brasília está autorizado, nível 3620, via Upper Zulu 17. Decola da pista 10, após decolagem curva à direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, e após voa direto à posição Elefa. Aciona 5404, controle 120 decimal 8. Autorizado 360, conforme plano de voo, Upper Zulu 17. Decolagem 10 com primeira curva direita na Arbor, transição Elefa. Após 5404 transponder, 120 decimal 8 é o controle de saída para o gol. 1567 está no gate 7. 7 chama crown pushback, gol no 567. Chamada fora. 01, cópia. Afirmativo. 601, Galeão, nível 3620 está autorizado, via Upper Zulu 10 até a posição SMAP. Eco Sierra Mike Off Papa SMAP e após prossegue conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10 após a decolagem curva à direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Bravo Romeo India Delta Eco Bridge. Aciona 5177, controle 120 decimal 8. Autorizado para o Galeão, nível 360, no fone do 10 até SMAP. Depois fly roda do plano de voo, da 10, curva direita, da El Liga Fit, 517-308. Correto, portão 04, chame pronto, pushback, gol no 601. Passou, boa noite, 31-94, lembrou a sua escuta. 3894, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette para ingresso, 3294. Para o portão 08. Iato, tá 3897. Imediato, portão 05 de imediato, está autorizado, tá 3897, chame táxi. Imediato, agilizando, chame táxi azul 4206. Tenta agilizar, chama táxi 4206. Táxi de Bolsonaro 6259, Alceno Galeão, 4 horas e 15, 118 a bordo, 6259. Bolsonaro 6259, autorizado o táxi até o través do portão 612. Reporte no através do portão 612 para prosseguir. Vai reportar no através do 612, 6259. Alfa, ponte espera torre 118, decimal 95, altímetro no 06, tem um bom voo, boa noite, azul 4206. Segue o azul? Sim, mano, 6259 prossegue com o número 2, no ponte espera seguindo a Embraer da Azul, Pátio, Índia e Alfa, ponte espera dono 0, torre 11895, altímetro no 06, tem um bom voo. Grato. 0 no meia, tem um bom voo, boa noite. Para a pista lá no gate 7. Autorizado, igual no 567, chame táxi. Chamar táxi, ou 567. Azul 4206, boa noite, decolou Puca. Boa noite, 4206, subiu 370, vigilante. 370, vigilante, 4206. Obrigado. Bahia e Alfa até o ponto espera pista no zero, quando lá vai chamar torre 118 decimal 95, altímetro agora 10 no 7017, tá bom, boa noite. Solo Salvador, Goma 601, posição 04 para o pushback na minha mão. Goma 601, não vai aguardar passagem, retaguarda do Boeing da companhia em coordenação com o veículo do solo. Após a passagem do mesmo, está autorizado iniciando 04, chame táxi. Então, após a passagem do Boeing da companhia na retaguarda, e do pushback na minha mão. Goma 601. Controle Salvador, boa noite, o TAN 3897, passa 1800. 3897, contato radar, subo 340, vigilante. 340, 3897. Via Perzulu 10 até Bridge Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, após prossegue na Perzulu 16 até Belo Horizonte Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota do plano de voo Decolodão 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5417 controle 120 decimal 8. Barulho autorizado, 3 Perzulu 16, Bravo Hotel Zulu 13, 10, curva direita da El, Leda 3, 497, 208. Correto, Gonal 40, portão 02, chame pronto, pushback. Tá. Azul 4206, chame centro Recife 1-2685. 2685, uma boa noite, 4206. TAN 3603, autorizado DLS, ajuste no 0 na 7. Autorizado DLS, TAN 3607. Salvador, é o bom nome, é 01, pronto para o táxi, temos 138 a bordo, 3 horas e 35 na autonomia, alternada em Campinas. India Alfa, Fortifera Torre 1 no 8, decimal 95, altímetro 10 no 7, tomou voo, boa noite, por 601. 1017, India Alfa, 895 no ponto 0, bom nome, 01, direto. Xenia 6259, Xenia Centro Recife, 13325. Xenia 6259, Salvador. Oxané 6259, Salvador. Hotel Salvador, Gono 567, boa noite. Controle Salvador, Golo 567. 567, contato radar, cruzando 4500, subou 360, direto Elef. Direto Elef, Golo 1567.